Thank you. Thank you.

Sacala, o João não prepara. Aqui está na sala com pipoca e bala e urubu sacudindo. O tempo corre, o sul é descorre, vem a guia de corre, é um corre, corre e o mocinho chegando. Quando a luz acende, uma tristeza tropeça, me acorra. Pipoca e bala e urubu segurando. de boi, é um corre-dói e um mocinho chegando. É, vamos lá. Quando a luz acende uma tristeza tropeza, minha coragem muda em cansaço. Toda coisa em ser que se preza e desliza acaba sempre no melhor pedaço. Essa cala o João não prepara, que está na sala com pipoca e bala e urubu segurando. Acende uma tristeza, troca o peito.